Eu tenho um burrinho preto, bom de arado e bom de sela. Pro leitinho das crianças, a vaquinha Cinderela. Galinhada no terreiro, papagaio tacarela. Eu ando de qualquer jeito, de botina ou de chinela. Na roça se a fome aperta, vou apertando a fivela. Mas lá no meu ranchinho, a mulher e os filhinhos têm franguinho na panela. Quando eu fico sem serviço, a tristeza me atropela. Eu pego uns bicos pra fora, deixo cedo a currutela. Eu levo meu viradinho, é um fundinho de tigela. É só farinha com ovo, mas da gema bem amarela. É esse o meu almoço, que desce seco na goela. Mas lá no meu ranchinho, a mulher e os filhinhos têm franguinho na panela. Minha mulher é um doce, diz que eu sou o doce dela. Ela faz tudo pra mim, que eu faço é pra ela. Não vestimos lã nem linho, é no algodão e na flanela. É assim a nossa vida, que levamos na cautela. Se eu morrer, Deus dá um jeito, pois a vida é muito bela. Não vai faltar no ranchinho pra mulher e os filhinhos, o franguinho na panela. Estamos apresentando Mundo Sertanejo com Diego Valadares. Voltamos a apresentar Mundo Sertanejo. Muito bem, já estamos de volta ao Mundo Sertanejo, está no ar. Um abraço a todos vocês, amigos ouvintes do Brasil inteiro, ouvindo nosso programa por toda a nossa rede de rádios. E obrigado a cada diretor, cada programador, cada locutor. Hoje especial de ano novo, né? O primeiro programa do ano, neste primeiro dia do ano. E agora, conforme anunciamos, recebemos essa dupla, já velha conhecida de vocês, amigos ouvintes, que a gente sempre toca as músicas deles aqui. Eu estou falando dos meus amigos Kaique e Cadu no Mundo Sertanejo. Aê! Vamos lá! E aí, tudo bom, Diego? Tudo maravilha! Muito obrigado a vocês por terem aceito o convite, né, de vir participar, cantar para os nossos ouvintes nesse primeiro dia do ano. Tá bom demais, né? A gente aqui te agradece por nos propor essa nova participação aqui, e assim a gente já começa o ano, né, com o pé direito aí, participando aqui do seu programa maravilhoso. Muito bem, eu falei com o... Kaique, cabra danado, cabra, né? Cabra danado. E aí, Cadu, tudo bem? Bom demais, e você, Diego? Muito, graças a Deus. Eu costumo dizer que o Cadu é o Justin Bieber da música sertaneja. Olha só o cabelo do homem, rapaz. Quando eu, tá igualzinho, tá? Não. Eu sou mais bonito. É, exato. Meus amigos, olha, sejam bem-vindos, eu fico muito feliz. Obrigado. Hoje a proposta é realmente a gente fazer uma festa bonita aqui, porque afinal de contas a gente tem que começar o ano alegre, alto astral, muita energia positiva, porque esse ano promete eleições para presidente, Copa do Mundo, senador, deputado federal, deputado estadual, distrital, muito bom. E a Copa do Mundo, que nos traz muita alegria, né? O Brasil realmente vai tá lotado assim, de turistas, muitos turistas, e a gente vai ficar muito feliz se o Brasil ganhar, né? Vai ser o Hexa, é isso aí, é? Isso. É o Hexa, né? Já foi tetra, penta, agora é Hexa. É verdade. Olha, se o Brasil levar essa taça aí, vai ser mais mió ainda, né? Vai ser demais. E eu gosto muito dos anos pares, eu prefiro. Os anos pares, né? Eu gosto demais. Muito legal. Tenho certeza que vai ser um ano bom para todo mundo. Amém, amém. Vamos começar cantando? Vamos embora. Sentimento Bom é uma moda que a gente já toca muito aqui do CD de vocês e os nossos ouvintes gostam. Sentimento Bom, cantam Kaique e Cadu no Mundo Sertanejo Especial de fim de ano. Falar de tudo que passei, de tudo que senti, de tudo que pensei sobre esse amor que só fez bem pra mim. Quero expressar junto com você essa magia linda de viver. Estar ao seu lado é muito importante. Você é tudo que sonhei. Você é tudo que desejei. Agora eu sei que mais do que nunca estou apaixonado. Agora eu sei que essa paixão no peito tá grudada. Sentimento bom de estar apaixonado. Sentimento bom de estar embriagado de tanto amor, tanto amor, de tanto amor, tanto amor. Você é tudo que sonhei, e sonhei. Você é tudo que desejei. Agora eu sei, e mais do que nunca, estou apaixonado. Agora eu sei, e essa paixão no peito tá. Agora eu sei, e mais do que nunca, estou apaixonado. Agora eu sei, e essa paixão no peito tá grudada. Sentimento bom de estar apaixonado. Sentimento bom de estar embriagado de tanto amor, tanto amor, de tanto amor, tanto amor. Muito bem, muito bem. Cantaram bonito pra vocês. Kaique e Cadu, Sentimento Bom. Só retificando, não especial de fim de ano, especial de ano novo. Muito bem. Fim de ano foi ontem à noite, né? Pois ontem é. À noite, onde a galera passou o Réveillon cantando, dançando. Eu passei cantando. Graças a Deus, eu sempre faço bons shows no Réveillon. O show foi maravilhoso. Graças a Deus, todo mundo cantou e dançou comigo. Quero Você Pra Mim, Cabra Danado e muitas outras canções. Só moda boa, né? Kaique Cadu, vamos cantar ao vivo? Vamos cantar uma moda aqui que tá no... Tá na boca do povo? Na boca do povo, fazendo um grande sucesso. Aí o povo sempre pede, né, Cadu? Sempre pede, vamos lá. Como esquecer o beijo que você me deu? Não sei se era pra esquecer ou lembrar. E ficou um pedaço de você em mim. Hoje eu quero te ver pra me entregar. Como eu quero de novo um beijo seu muito gostoso. Do jeito que cê faz é carinhoso. Por isso eu quero suas mãos em mim. Como eu quero o cheiro de amor que vem chegando, trazendo o seu corpo só pra mim. Como eu quero de novo um beijo seu muito gostoso. Do jeito que cê faz é carinhoso. Por isso eu quero suas mãos em mim. Como eu quero o cheiro de amor que vem chegando, trazendo o seu corpo só pra mim. Kaique Cadu! Dupla que demais. Canta bonito. E essa música aí ficou muito bem na voz de vocês. É, rapaz, ela casou direitinho. Pelo fato da gente ter o grave na voz, né? Isso, aí dá certinho. É, sempre que eu canto essa música nos shows, todo mundo vibra, porque nós temos a facilidade de fazer uma interpretação mais ou menos igual à original do mesmo tom, né? Exatamente, do Jadson. É muito legal. Como esquecer o beijo que você parabenizar a dupla por uma moda tão bonita. Né? Exatamente. Muito bacana. Bom. A gente toca aqui, os ouvintes gostam. Enquanto vocês tomam aguinha, vamos ouvir do CD de vocês, Caso Banal. Essa música é mais romântica? Mais romântica. Apaixonada. Para os apaixonados. Ixi, essa aí o povo gosta. Muito bem. Cantam Kaique e Cadu, Caso Banal. Amor, nada sobrou pra mim. Coração se quebrou, que fase ruim. Que até fiquei com pena de mim. Não posso dizer. Enquanto durou, não posso mentir pra mim. A gente brigou, se magoou e agora quer saber. Eu tô. Desaparece, se esconde. Não quero pensar em você que só me fez mal. Eu posso dizer que vivi um caso banal. posso dizer que foi bom enquanto durou. Oh, oh, não posso mentir pra mim. A gente brigou, se magoou e agora quer saber. Eu tô feliz. Vá viver sua vida bem longe daqui. Desaparece, se esconde. Não quero pensar em você. Que só me fez mal. Eu posso dizer que vivi um caso banal. Vá viver sua vida bem longe daqui. Desaparece, se esconde. Quero pensar em você que só me fez mal. Eu posso dizer que vivi um caso banal. Posso dizer que vivi um caso banal. Eu posso dizer que vivi um caso banal. Estamos apresentando Mundo Sertanejo. Voltamos com Mundo Sertanejo. Apresentação: Diego Valadares. Muito bem, já estamos de volta hoje. O programaço Mundo Sertanejo tá bom demais. Especial de Ano Novo, com a participação especial dos meus amigos Kaique e Cadu. Dupla que canta bonito, de Brasília para o Brasil inteiro. Ô, Kaique, cadê o patrocínio, meu amigo Isadi? Ele tá lá em casa, lá, tá correndo pra cima e pra baixo aí, fazendo as gambidas dele. É, né? E tá bem demais, graças a Deus. Muito bem. Meus amigos, quais são aí os projetos para esse ano novo? Com certeza o novo CD, primeiro DVD da dupla. Na verdade, o ano de 2013 foi muito bom pra gente, foi especial demais, porque aconteceu a gravação do nosso primeiro CD. Sim. Que a gente, consequentemente, agora, nesse ano de 2014, vai estar ainda continuando, né, divulgando esse CD. Porque tem muitas músicas boas ainda para serem mostradas. É isso. E lá para o próximo semestre, né, a gente pretende já lançar algumas músicas inéditas também, né? E continuar nessa divulgação de sempre. Maravilha. E pode fazer contar sempre com a gente aqui. Obrigado, Diego. Obrigado. Ô, Cadu, e a expectativa aí para 2014, né? É claro, vocês, a dupla, tem um objetivo só. Porém, de repente, um pensa um pouco diferente do outro. Vamos para a vida particular. Como é que tá aí, Cadu? O trabalho, o Kaique já falou. E a vida particular, Kaique? Você que é o distambibe da música sertaneja. Graças a Deus, lá em casa, eu e meu irmão, nós sempre tivemos muita afinidade um com o outro. Nunca foi aquela de ter muitas brigas. Sim. Eu e o Kaique, na verdade, acho que nunca discutiu para valer de... Não, Ave Maria, não tem isso. Irmãos unidos, né? Exatamente. Graças a Deus. Então acho que essa união é importante, tanto pra dupla como pra gente mesmo, né? Exato. Digamos pessoalmente. Vocês são e três irmãos. E ele arrumar uma namorada nova também, que ele largou a dele. Namorada nova, Cadu? Tô querendo arrumar, viu? Ele pretende, acho que é o objetivo dele esse ano. Acho que esse é o objetivo de 2014, uma namorada, ficar apaixonado nela. Sabe demais. Que eu também? Compor bastante. Compor música nova e é isso aí, vamos trazer novidade pra galera. Eu também falo com sinceridade, eu estou há um tempo sem namorar sério, porém em 2014 eu quero Eu quero namorar, viu? Namorar, de repente até me casar, né? Rapaz, outra coisa é especial. É tão bom quando você tem alguém assim que ama, de repente é você ser feliz no amor, é muito gostoso. É. E uma coisa que eu quero muito pra minha vida é uma mulher assim, de verdade. Ixi, contar que isso traz uma inspiração pro caboclo. É, rapaz, a maioria das músicas do meu CD foram inspiradas na minha mulher, que também... Você outra... casou recentemente, eu casei, né, agora em julho de 2013, né? Então foi outra coisa especial que aconteceu na minha vida também. Exato. Eu, sinceramente, Diego Valadares, estou um pouco cansado assim da vida de solteiro. Não, viu? É bom casar, é bom. Liberdade demais não é bom. Não. Tem que casar mesmo, tem que encontrar uma mulher certinha. Reza aí, Cadu. Aquela música assim... Eu quero me casar e não acho com quem. Mas eu quero me casar e não acho com quem. Casar com rapariga, rapariga não convém. Tem que casar com a mulher certa, mulher que vai te amar, te dar todo carinho, te respeitar, inclusive, né? É verdade. Mas olha, no Brasil nós temos, graças a Deus, muitas mulheres sérias, claro. Todas as mulheres brasileiras são bonitas, são especiais, né? Tem aquelas que não levam a vida muito a sério, o relacionamento, por exemplo, muito a sério. Mas tem aquelas que realmente querem encontrar a sua cara à metade, ser feliz, e assim como muitos homens também, como eu, você, o Cadu, o Zé do Gato, meu amigo Zé do Gato, aí Zé do Gato aqui, participando no Mundo Sertanejo com a gente, nesse Mundo Sertanejo especial de Ano Novo. Tudo bem, Zé do Gato? Tudo bem. E você, já tá casado ou enrolado? Eu tô meio enrolado. É mesmo? Tá amando? Tá amando. Tá certo. Zé do Gato, um abraço, obrigado pela sua presença aqui nesse especial de Ano Novo, viu? Tá, um abraço aí pra todo mundo aí e um bom ano que tá chegando aí. Muito bem. Kaique, Cadu, meus amigos, depois de tanta conversa, não é conversa fiada, conversa verdadeira, porque conversa a gente tá num papo sério, né? Vai. Conversa boa. Vamos cantar? Vambora. Juntos no Amor. Tem tudo a ver com a nossa conversa, né? Essa música de vocês, do CD, com certeza muito boa. Juntos no Amor. Cantam, Kaique e Cadu. E aí, Cadu? Vamos pra balada? Simbora, Kaique. Vamos, sacudir. Eita, nós! Eu saio pra balada, você vai pro pagode. Eu na minha praia, você no seu sacode. Pra no final a gente se encontrar. Tô aqui tomando todas, você no pensamento. Será que tá rolando o mesmo sentimento? Mina, tô pirando, querendo te amar. Eu saio pra balada, você vai pro pagode. Eu na minha praia, você no seu sacode. Pra no final a gente se encontrar. Tô aqui tomando todas, você no pensamento. Será que tá rolando o mesmo sentimento? Mina, tô pirando, querendo te amar. Querendo te amar, tô querendo mesmo é casar. Esse amor conciliar, ser feliz a vida inteira. Se eu te mereço, farei tudo pra dar certo. Pro amor estou aberto, só depende de você. Se eu te mereço, farei tudo pra dar certo. Pro amor estou aberto, só depende de você. E vamos que vamos! É Kaique e Cadu no pedaço. Eu saio pra balada, você vai pro pagode. Eu na minha praia, você no seu sacode. Pra no final a gente se encontrar. Tô aqui tomando todas, você no pensamento. Será que tá rolando o mesmo sentimento? Mina, tô pirando, querendo te amar. Querendo te amar, tô querendo mesmo é casar. Esse amor conciliar, ser feliz a vida inteira. Se eu te mereço, farei tudo pra dar certo. Pro amor estou aberto, só depende de você. Se eu te mereço, farei tudo pra dar certo. Pro amor estou aberto, só depende de você. Se eu te mereço, farei tudo pra dar certo. Pro amor estou aberto, só depende de você. Muito bem, cantaram Kaique e Cadu, Juntos no Amor. Moda bacana, né? Romântica, né? É.

amar à distância eu não posso mais. Mas você se esconde desse amor e assim eu vivo sonhando. Eu vivo sonhando. Eu vivo sonhando. Estamos apresentando Mundo Sertanejo. Voltamos com Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadares. Já estamos de volta, programaço Mundo Sertanejo especial de ano novo, com essa dupla que canta bonito, Kaique e Cadu. Meus amigos, esse CD de vocês realmente ficou muito bem produzido, bem gravado, lá no nosso amigo Alexandre da Sig Music, Alexandre. Né? Onde eu gravei também a música Quero Você Pra Mim, que é o meu novo sucesso Brasil inteiro, ele, graças ele a Deus. Ele é caprichoso demais. Esse trabalho de vocês, realmente, esse CD alcançou a expectativa? Sim, sim, claro. Obviamente, como eu falei anterior, a gente precisa divulgar ele, né, mais um tempo, mas a gente tem recebido, sim, muitos elogios, né, por parte... das letras, né, dos arranjos, repertório, né? Em si. Muitos elogios, inclusive, com relação à regravação da música Cabra Danado. Cabra Danado, que é a sua vamos música, tocar daqui a pouquinho. Que é, e todo mundo elogia essa moda, todo mundo adora essa música, Diego. É impressionante. Graças impressionante. A Deus. Cabra Danado, ela fez muito sucesso no meu CD de 2006. Isso. Né? Ela ficou um ano aí nas paradas, Brasil, região, quase Brasil inteiro. E voltou a fazer sucesso de um ano para cá na nossa rede de rádios. E agora, com a música Quero Você Pra Mim, ela deu uma maneiradinha, né? Quero Você Pra Mim é a música de trabalho que, graças a Deus, está estourada no Brasil inteiro. Aliás, um abraço a todos os radialistas. Muito obrigado, viu, por estarem tocando na programação de vocês. E eu fiquei muito feliz com a regravação de vocês e de ter o prazer de cantar com vocês essa música. Ficou muito legal. Daqui a pouco vocês vão cantar, vamos tocar ela do CD. Kaique e Cadu cantam no mundo sertanejo. Todo mundo apaixonado, pra balançar meu coração já está marcado. Todo mundo alucinado, Kaique e Cadu não vai deixar ninguém parado. Que a gente ama foi Alexânia. Eu te encontrei, me apaixonei, alucinei. E um novo som eu vi curtir. E um novo som eu vi surgir. Vai explodir de norte a sul, Kaique e Cadu. Pra estremecer o coração de amor e paixão. Vai fluir e vai subir, beber, dançar e não cair. Todo mundo apaixonado, pra balançar meu coração já está marcado. Todo mundo alucinado, Kaique e Cadu não vai deixar ninguém parado. Apaixonado, pra balançar meu coração já está marcado. Todo mundo alucinado, Kaique e Cadu não vai deixar ninguém parado. Foi no lugar que a gente ama, foi Alexânia, que eu te encontrei, me apaixonei, alucinei. E um novo som eu vim curtir, e um novo som eu vim surgir. Vai explodir de norte a sul, Kaique e Cadu. Vai estremecer o coração de amor e paixão. Vai fluir e vai subir, beber, dançar e não cair. Todo mundo apaixonado, pra balançar meu coração já está marcado. Todo alucinado. Kaique e Cadu não vai deixar ninguém parado. Todo mundo apaixonado, pra balançar meu coração já está marcado. Todo mundo alucinado, Kaique e Cadu não vai deixar ninguém parado. Todo mundo apaixonado, pra balançar meu coração já está marcado. Todo mundo alucinado, Kaique e Cadu não vai deixar ninguém parado. Não vai deixar ninguém parado. Aí cantaram pra vocês no Mundo Sertanejo especial de ano novo. É, Kaique Cadu, nós estamos aí iniciando este ano que, graças a Deus, está chegando com muita alegria, nos trazendo muita paz, muitas vitórias, muitas realizações. É, eu queria que vocês deixassem os contatos para shows, isso, contatos nas redes sociais, porque com certeza vamos fazer muito show nesse ano. Fica à vontade. É isso aí, ó. Para quem quiser contratar a dupla Kaique Cadu, é o velho número conhecido, né? É. 9143-1122. 9143-1122. 61 Brasília, 9143-1122. Ou entrar lá no Facebook, no YouTube, Kaique, Twitter. Isso, Kaique com C e o Cadu com K. Vocês tamo estão inteirados nas redes sociais. Na né? hora. O trembão é dar o telefone para show cantando. Né? É bom demais. O povo decora fácil. É, decora fácil, é verdade. Meus amigos, com licença, que eu vou chamar aqui o nosso querido Flávio Jardim. Opa. Um dos maiores comunicadores do Brasil. Enriqueceu muito a nossa equipe aqui da Central de Produção Rádio Sul do Brasil desde acabou, quando chegou mano. Aqui. E passando por aqui nos estúdios, ele que comanda muito bem o Cantores do Brasil, para dar um alô para os nossos ouvintes do Mundo Sertanejo. Aí, Flávio Jardim, feliz ano novo, cabra danado! Meu amigo Valadares, feliz ano novo para nós, para essa alô. Nação toda, que Deus do céu te ilumina e ilumina todos os seus ouvintes, que o Espírito Santo de Deus guie vocês por onde andar. Amém, amém. Que 2014 seja de muita paz, muita saúde e que Deus ponha a mão na cabeça desse povo, que deixa a violência para um lado e vamos cantar a moda sertaneja, que é muito melhor. É, muito mais melhor. Melhor do que estar nesse campo aí, nessas guerras que a gente está vendo em campo de futebol. Valdaz, mas que prazer estar no seu programa. Parabéns pelo programaço Mundo Sertanejo. Obrigado, irmão. Eu sou um aprendiz do Valadares do Mundo Sertanejo. Você que sempre, em seus programas de rádio, sempre tocou minhas músicas, sempre me recebeu muito bem, só tenho que te agradecer, meu amigo. Mas e fico muito feliz de hoje fazermos parte da mesma equipe aqui na Central de Produção Rádio Sul de Brasil, né? Radialista que toca música de Diego Valadares, ele não faz mais do que obrigação mostrar o que é bom pro povo brasileiro. Parabéns, Valadares. Forte obrigado. Abraço pra você, meu irmão. E o Kaique Cadu também vão estar aí com você no, nos próximos programas aí. Sim, no programa Cantores da, do Brasil. Da semana que vem, daí Kaique aê, Cadu no programa é Cantores nós. Do Brasil. Abração lá pro Kaique Cadu. Dois mal acabados que não melhorou nadinha. Gente boa demais. Pra tudo. Abração, Bispo. Valeu, Flávio Jardim. Um abraço, irmão. Sucesso. Junto nas canelas. Vamos lá. Kaique Cadu, vamos ficando por aqui, né? É pena que o tempo passa tão rápido, mas eu fiquei muito feliz de receber vocês nesse especial de Ano Novo. Feliz ano para vocês, para sua família toda e, claro, para os seus fãs do Brasil inteiro. E muito sucesso. Que Deus abençoe mais e mais a vida, a carreira de vocês, viu? Diego, obrigado mais uma vez de coração por sempre nos ajudar, sempre nos convidar, né? E pode ter certeza que a gente está começando o ano de 2014 com o pé direito e vai dar tudo certo, né não, Cadu? Amém, já sim. Deu. Agradecer mesmo, Diego, a oportunidade que você nos deu mais uma vez, tá podendo participar aqui. Gostaria também de mandar um abraço aqui, se você me permitir. Sim. Um abraço pra minha equipe de trabalho lá no... Lá na Fóton. O Fóton? Pros meus amigos, a Mira, nossos fãs. Então sempre... Os amigos são as mais pessoas que sempre apoiam a gente. É verdade. Né? Abraço pra vocês. Um abraço, Kaique Cadu. Leva valeu. Um abraço pro Isadir Gonçalves. Aí, Zé do Gato. Um abraço, Zé do Gato. Ô, Zé do muito Gato. Obrigado. Abraço para todos os nossos ouvintes do Brasil inteiro. Edelson Moura, Azélia Moura, toda a nossa equipe aqui da Central de Produção. Flávio Jardim, Maurício Fares, Cleiton Aguiar. Tantos e tantos outros amigos aqui nós temos. O Nonato Costa, né? Um abraço, muito obrigado.